e não me disse mais nada. Já ia distanciada quando ela parou e acenou com a mão. Desapareceu. Estou certo que este amor morreu. Nem notícias eu tenho da mulher que tanto bené. Deu adeus, fui embora, não sei onde embora, que não desespero. Tudo bem, vai deixar. É tão triste um adeus, uma despedida. Vê se a piada de Deus cura nesta ferida. Parti e não me disse mais nada. Já ia distanciada quando ela falou e acenou com a mão. Desapareceu. Estou certo que este amor morreu. Há uma nova escura na parede do meu quarto, que a todos entristece, que a minha estrutura é o seu retrato. Esta nota é um símbolo de consolação, e a ela sempre pergunto se voltas ou não.